Irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Quem manda na sua vida? Jesus. Vou repetir ela. Sabe que às vezes quando a gente responde as coisas muito rápido, não dá tempo da gente refletir em tudo que está envolvido. Quem manda na sua vida? Não responda, apenas pense. Quem governa a minha vida? Quem é que fala e eu faço? Deveria ser Jesus. Essa é a resposta espiritual e essa é a resposta que todos nós vamos dizer. Mas nos nossos dias, no nosso dia a dia, isso se confirma ou não? Amém? Nada a ver com a mensagem, mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Não, tem a ver sim. Evangelho de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 1 em diante. Eu tenho pregado nos últimos dias, basicamente, sobre a vida de um homem chamado Pedro. Preguei nos adolescentes, preguei lá em Niterói, preguei no culto de terça, e tem me inquietado a vida desse homem. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. O tema dessa mensagem para os irmãos da recepção é Pesca Maravilhosa, parte 2. Diz assim, igreja, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. E mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Caso alguém ainda não tenha entendido, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, irmãos, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui, irmãos. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele está lá com seus amigos, com os discípulos, com alguns discípulos. E de repente Pedro decide, vai que vai, pescar. Quem é que gosta de pescar, irmãos? Pode levantar a mão para mim ver. Agora quem aqui de verdade, quando vai pescar, pesca mesmo? Mais ou menos, irmãos. Se teu marido chegar em casa dizendo que pegou 153 grandes peixes, diz para ele que ele é bíblico, mas talvez ele não esteja sendo verdadeiro. Irmãos, Pedro tinha por profissão a pesca. O fato de Pedro decidir pescar não tem problema algum. Era o que Pedro fazia antes de entregar a sua vida a Cristo, antes de ter uma experiência com Jesus, Pedro era pescador. Era dali que vinha o seu sustento. E a pesca é um trabalho como qualquer outro. Não tem problema na pesca. Mas para entendermos o que está acontecendo na cabeça, no coração de Pedro, eu preciso olhar o capítulo 19, 20 e 21 do Evangelho de João. E aí você vai ver que essa pesca de Pedro, ela tem um problema. Ela não é uma pesca normal. No capítulo 19 do Evangelho de João, a gente encontra ali relatado a morte de Jesus. No capítulo 19, você vai ver ali a crucificação, o sepultamento de Jesus. No capítulo 20 de João, você vê a ressurreição e a aparição de Jesus. E no capítulo 21, Pedro decide pescar peixes novamente. Essa pesca, essa decisão de Pedro, ela está ligada ao fato de que o Senhor dele havia morrido. Ela está ligada ao fato de que aquele a quem Pedro seguia agora não estava mais com eles. Mas ele já tinha visto a Cristo morrer, ele já tinha visto a Cristo ressuscitar. O Senhor Jesus já havia aparecido a eles outras vezes. Mas Pedro, nesse momento, decide: eu vou voltar a pescar. A minha vida até aqui, as decisões que eu tomei, agora não servem. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer a Cristo. O que que Pedro está pensando nesse momento, igreja? Existe um recado de Pedro para o Senhor: Deus, eu te entreguei minha vida, mas agora eu não estou conseguindo acreditar que esse negócio de evangelho vai dar certo. Agora eu estou com medo. Agora que o Senhor Jesus subiu ao céu, o que que eu vou fazer? Eu vou pescar. Sabe aquele arrependimento de uma decisão que tu tomou uma vez? Eu não deveria ter saído da casa dos meus pais. Irmão, quem é casado e pensa isso, isso é um demônio que está soprando na tua orelha. Tá, eu exagerei no falar demônio, mas é um engano do teu coração. Vou deixar minha esposa para voltar para a casa do papai e da mamãe, que me dão mais atenção. Ah, dó do nene, volta. Está em pecado, irmão. É contra a palavra de Deus. Pedro está passando por isso, ele está numa confusão. Irmãos, qual é a primeira característica de Pedro? Quando se fala em Pedro, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Como é Pedro? Quem é Pedro? Ah, Pedro é aquele homem forte, aquele homem decidido. Pedro é um homem que se lança nas coisas. Quem foi o único discípulo que desceu do barco e andou sobre as águas em um outro momento? Foi Pedro. Quem está lá é Jesus, então me chame e eu vou aí. E sai caminhando do barco. Aqui, quem é o primeiro a se vestir novamente e se lançar do barco? É Pedro. Pedro tem essa característica nele de ser um homem decidido. Porém, eu tenho refletido e eu vejo que Pedro tem outras características, e aí ruins. Irmãos, nesse momento aqui, Pedro não está levando em conta o seu passado. Pedro não está lembrando de tudo o que ele viveu no Senhor, de tudo que Deus proporcionou a ele. Nesse momento ele está numa nostalgia. Vou voltar à pesca. É um momento meio covarde. Irmãos, no texto que o irmão Celso abriu o culto, está lá em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Mostra Pedro sendo chamado por Cristo a não ser mais pescador de peixes e ser um pescador de homens. Isso acontece no início do ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus chama Pedro. Pedro está lá pescando bem bonito, faceiro, não pegou nada a noite inteira, está cansado, quer ir para casa. Aí vem Jesus e diz: Pedro, me empresta o teu barco para me ensinar. Ah, Jesus, eu quero ir para casa, eu estou cansado. Sabe aquela frustração por um trabalho que não deu resultado? Pesquei a noite toda, Senhor, não pegamos nada. Eu só quero tomar um banho, descansar, me deixa em paz. Não, Pedro, me empresta teu barco. Tá, é o Senhor, então tá. Pedro, agora que é de manhã, lança a rede de novo. Ô, Jesus, Tu é filho de carpinteiro. Eu sou pescador. Tu não entende nada de pesca. Não se pesca de manhã. Se pesca de noite. E eu pesquei a noite toda e não deu peixe. Então, Jesus, agora nós já lavamos as redes. Irmão, quem pesca com rede sabe a trabalheira que é limpar uma rede, guardar a rede, ajeitar, lavar. É uma trabalheira. Não, Jesus, para. Não é por aí. Pedro, lança. Lança a rede. E Pedro lança. E Pedro experimenta um milagre na obediência. E aí Pedro vê um resultado de fazer algo debaixo da palavra de Deus. Um resultado fantástico. Pedro pesca muitos peixes. E no final do texto, o que que Pedro faz? Pedro deixa todos aqueles peixes para trás e segue a Cristo. E agora ele é um pescador de homens. Que lindo. Que fantástico. E aí, provavelmente, em torno de 3 anos depois, Pedro esquece essa experiência com Cristo e diz para os amigos, e Pedro um líder, porque ele não vai pescar sozinho, ele, eu vou pescar. E aí os outros já dizem, ah, eu vou contigo também. Esse negócio de evangelho não deu em nada, Jesus já foi e deu, vou pescar agora. E aí ele esquece. Irmãos, quantos milagres Deus já fez na sua história? Você lembra do que Deus fez na sua vida há 3 anos atrás? Às vezes, não. Às vezes eu olho para o desafio que está à frente de mim e eu não levo em conta as coisas que Deus já fez na minha vida, no meu passado. E eu olho para aquele desafio, ele está muito grande, então eu vou fugir dele. Mas o Senhor já fez milagres na minha vida. Eu já experimentei graça, já experimentei fidelidade de Deus. Então, por que que eu não vou continuar? Por que que eu vou recuar? É o que Pedro está fazendo. Irmãos, Pedro, ele é um homem que ele parece mudar de opinião. Ele parece ter a memória meio curta. Bom, então, se vamos, vamos. Se não vamos, não vamos. E aí, a gente entra em algo contrário ao plano de Deus. Você lembra o que Deus falou para você há anos atrás? Olha para a pessoa que está do seu lado, isso é uma técnica que os pastores usam. Quando a igreja não está assim muito respondendo à pregação, a gente manda olhar para a pessoa que está do lado. E aí diz para a pessoa, você lembra o que Deus fez na sua vida há 3 anos atrás? Lembra? O que você tem feito com isso? Você tem uma promessa de Deus, o que você tem feito com ela? Bom, eu até acreditei naquele culto, foi lindo, eu chorei muito, foi muito emocionante. Mas eu saí dali e eu continuei a minha vida normal. Eu saí dali e não levei aquilo em conta, eu não dei crédito àquela palavra e continuei. Irmãos, o Pedro, ele está, para mim, nesse momento, passando uma crise de direção, uma crise de orientação. Abra comigo no Evangelho de Lucas, um pouquinho atrás de João, Lucas, capítulo 22, versículo 33. Lucas, capítulo 22, versículo 33. O que diz lá, irmãos? Diz assim, Evangelho de Lucas 22, verso 33. Pedro, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Irmãos, olha a declaração que esse homem está fazendo a Jesus. O Senhor Jesus está dizendo a ele e ele diz, não, Senhor, eu, Pedro, eu morro com o Senhor. Se me prenderem pelo teu nome, podem me prender. Esse é o Pedro, disposto a morrer pelo evangelho. Esse é o Pedro que quando vão prender Jesus, saca de uma espada, seria uma espada pequena, um tipo de uma faca, e enfia na orelha do soldado. Ou seja, Pedro está disposto a enfrentar os soldados numa batalha física, numa luta corporal, por amor a Jesus. Esse é Pedro. Agora leia comigo, no verso 54, do mesmo capítulo de Lucas. capítulo 22, versículo 54. Eu sei que os títulos, eles não fazem parte da escritura original. Mas o que diz? O título aqui usado, ele é para ser um pequeno resumo do que vai tratar os versículos seguintes. Entre o versículo 54 e 62, qual é o título que está aí na sua Bíblia? Pedro nega a Jesus. Ô Pedro, mas tu não ia até a morte comigo, Pedro. Não é tu o homem disposto a morrer junto comigo? No mesmo capítulo, pouco depois, o mesmo Pedro, ele é tomado por um sentimento de medo e ele nega conhecer a Jesus. Ah, tu também é um deles? Não, não sou. Esse é um discípulo? Não, eu não conheço aquele homem. No mesmo capítulo, Pedro, disposto a morrer, nega. Irmãos, o que que está acontecendo com Pedro? Você pode notar, Pedro, por vezes, muito confuso, muito determinado, tanto para um lado quanto para o outro. Por quê? Porque Pedro está sendo governado por suas emoções. E essa, para mim, é a parte mais importante da mensagem. Quando Pedro se sente encorajado por Jesus, ele diz, eu morro contigo. Quando Pedro se sente ameaçado, ele diz, não, eu não conheço esse homem. As emoções de Pedro estão trazendo direção para a vida dele. Irmãos, as nossas emoções não podem governar a nossa vida. Quem aqui casou com a primeira menina que se apaixonou na adolescência? Quando você tinha 10, 12 anos e se apaixonou, e o teu coração foi tomado de uma paixão, de um amor, e você dizia para os seus pais, ela é a mulher da minha vida. Quem aqui casou com essa mulher? Ué? Ninguém? Quem aqui já terminou namoro? Namorou e não deu certo? Levanta a mão, irmão, não tenha vergonha. Pô, que perguntinha, hein, Vini? Pô, que droga. É, mas o que que houve com aquelas promessas, o que que houve com toda aquela convicção? Irmãos, nós não podemos ser guiados por emoções. Se eu deixar os meus sentimentos me levarem, me guiarem, eu vou me machucar muito. Porque na hora que eu tiver medo, eu nego. Na hora que eu tiver empolgado, eu falo coisas que eu não sou capaz de cumprir. Eu prometo coisas que eu não vou ter condições de fazer, porque eu estou muito empolgado, porque eu estou eufórico. As minhas emoções, elas não podem dirigir minha vida. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Se você quiser abrir lá, pode abrir, é um texto mega conhecido, diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Irmãos, Pedro já tinha tido uma experiência de se deixar dirigir pela palavra de Deus. Pedro já tinha experimentado o resultado de fazer algo em obediência à palavra. As minhas emoções, o meu conhecimento humano, me diz que eu não devo lançar a rede coisa nenhuma, porque esse horário não dá mais peixe. Mas Senhor, sob a Tua palavra, eu vou fazer. Porque o Senhor está me falando, eu vou fazer. Agora de novo, o Senhor Jesus diz, lancem à direita do mar, do barco. Bom, então lança. E Pedro, por obediência à palavra de Deus, contra as circunstâncias, contra o que ele sabia, contra aquilo que ele tinha aprendido sobre pesca, mas por obediência à palavra, ele tem um resultado fantástico. Agora Pedro, guiado por seus sentimentos, por suas emoções, fica perdido. Hoje eu morro, amanhã eu nego. Hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje os meus sentimentos me fazem com que minha fé, eu creio, amanhã eu duvido. Irmão, você já tomou decisões firmadas apenas nas suas emoções? Provavelmente já. E provavelmente o resultado delas foi ruim. Sabe aquela hora que você está em crise? aquela hora que a pressão ela está muito forte sobre sua cabeça, e você toma uma decisão: eu vou pedir a conta desse meu emprego. E aí você está lá trabalhando, e você toma no meio daquela confusão e cobrança, você respira fundo e diz: Deus, eu vou pedir a conta, e vou para casa agora. E aí você chega em casa e diz para sua esposa: amor, pedi a conta do meu emprego. Aliviado. E a pobre da esposa fica olhando: meu Deus, aonde tu está com a cabeça, criatura? Nós vamos viver de que jeito? O teu emprego, tu lutou para estar lá dentro, agora que tu está lá, tu me pede a conta. Ah não, mas eu tive um momento lá que eu fiquei muito bravo, fiquei nervoso, e eu briguei com todo mundo e eu pedi a conta. Irmão, não. Não deixe as tuas emoções te dirigirem. Eu, pessoa, particularmente, tive essa experiência. 3 vezes eu pedi a conta no meu emprego. Graças a Deus, a minha coordenadora era uma mulher cristã. E ela me dizia: vai para casa orar. Se daqui 2 dias tu tiver ainda com essa decisão, eu te dou a conta. Eu ia para casa orar: ai Deus, o Senhor não me fez para estar aqui trabalhando com vendas. Eu quero pregar o evangelho. E sabe o que Deus me dizia? Fica aí, porque aí é o lugar que tu tem que estar hoje. Eu estou te tratando. Seja um bom vendedor. Faça o melhor para honrar os teus chefes aí. E aí eu voltava para ela e dizia: Rose, era Rose o nome dela. Eu não gostaria de ganhar a conta. Eu quero continuar. 3 vezes eu fiz isso. Porque em 3 vezes eu entrei em crise. E as minhas emoções tentaram trazer direção para a minha vida. E nas 3 vezes, se Deus não interferisse, eu teria me arrependido. Eu teria feito algo que ia ser custoso para mim depois. Aí depois está lá desempregado pensando: aonde eu estava com a cabeça quando eu pedi a conta desse meu emprego? Aonde eu estava com a cabeça quando eu decidi o confronto, quando eu decidi brigar, quando eu decidi explodir? Por que eu fiz isso? Porque as minhas emoções estavam no governo. Irmãos, Pedro, ele está passando isso. Ele tem as suas emoções muito intensas e ele precisa sujeitar as suas emoções à palavra de Deus. Se Deus te falar algo, ainda que as suas emoções não queiram, faça. Se Deus traz uma direção específica para a sua vida, mas você não vê, você não quer, aquilo não é aos seus olhos bom, obedeça. Aos olhos de Pedro também não tinha por que lançar as redes novamente. Obedeça. Eu vou obedecer a tua palavra, Pai. Sob tua palavra eu vou tomar essa decisão. Eu não vou lutar contra a tua vontade. Existem propostas que são feitas a nós, que aos nossos olhos parecem muito boas. E você vai orar e você não tem paz. E você vai para casa e busca uma direção de Deus, e Deus te diz claramente: isso não é para você. Mas as minhas emoções, a questão financeira, eu vejo ali uma possibilidade tão boa. E Deus diz: não, eu não vou deixar as minhas emoções me dirigirem. Pedro já tinha experimentado isso. Pedro sabia o resultado de obedecer a palavra de Deus. Irmãos, eu fui para Curitiba, eu tinha 21 anos quando eu fui para Curitiba. E eu tive prazer em deixar meus pais. Meu pai tinha Alzheimer. Quem conheceu meu pai sabe. Ele estava numa fase da doença, que a doença estava avançando muito. E Deus me deu uma palavra específica, que eu deveria ir a Curitiba fazer teologia. Eu tive prazer, que legal. Agora eu vou para longe do meu pai, bem na época que ele está doente. E provavelmente daqui a um tempo eu vou falar com ele, ele não vai me conhecer. Que lindo isso, que romântico. Não, não foi assim, irmãos. Eu disse muitas vezes para Deus: Deus, eu não vou te obedecer. Eu sei o que o Senhor espera de mim. Mas as minhas emoções me dizem que eu preciso ficar. A minha família precisa de mim. A minha família precisava do Senhor. E não de mim. Irmãos, tem coisas na vida cristã que não são por emoção, são por direção. Eu não vou dar passos porque eu senti. Hoje de manhã, eu preguei a mesma mensagem. E minutos antes, Eu estava ali atrás orando e eu disse para Deus: Deus, eu não estou sentindo a tua presença. E o pastor, quando ele vai pregar, ele sente quando o clima está favorável, a gente sente quando as coisas estão andando, a gente sente quando o ambiente espiritual está bom. E eu estava ali atrás dizendo: Deus, eu não estou te sentindo, algo está errado. E Deus me disse: tu não prega porque tu sente, tu prega porque tu obedece, tem que obedecer, não tem que sentir. Irmãos, muitas vezes eu estou esperando sentimentos, arrepios, quando a palavra de Deus já é clara. Ah, mas Deus não me chamou para isso. A palavra de Deus já é clara, todos são chamados a pregarem o evangelho, todos. Alguns de uma forma, outros de outra, isso é outra coisa. Mas todos são chamados a pregarem o evangelho. Olhei a dona Renê. Dona Renê é uma vendedora de mão cheia, né, dona Renê? E uma evangelista com a mesma graça de Deus. Fala de Jesus naquela loja que é uma beleza. Passou por lá, vai ouvir de Jesus. Mas ela não é pastora. Ela é comerciante, ela tem um comércio. O comércio, no comércio eu vou servir a Deus. Entrou aqui, vai ouvir de Jesus. E às vezes eu vou lá, ela já me pega pelo braço e já me apresenta para as vendedoras. Que é um dos pastores da nossa igreja. Ó, olha aqui, ó, fala de Jesus aí, Vini. Vamos falar de Jesus para essa turma. É, eu sou comerciante, mas antes eu sou cristão. Antes eu quero pregar o evangelho. Eu sou médico, mas antes eu sou cristão. Se eu vou ter oportunidade de orar com os pacientes, eu vou fazer. Se eu vou ter oportunidade de testemunhar, eu vou testemunhar. Ah, mas eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu não sinto de fazer. Irmão, com todo carinho, pega a Bíblia e bate na tua cabeça. Você não precisa sentir, é bíblico. Leia os evangelhos, você vai ver, existe uma ordem deixada por Jesus para que nós pregássemos o evangelho. Eu não estou sentindo vontade de pregar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho um rei, nós não cantamos isso. Eu vou obedecer. Existe uma direção específica para a sua vida. Você tem que obedecer. Ah, pastor, então eu tenho que sair do meu emprego e ser pastor. Eu não estou dizendo isso. Você vai ser muito infeliz se você fizer isso e não for por direção de Deus, for por emoção sua. Talvez o plano de Deus é lá no teu emprego. E lá Deus tem um projeto que você abra sua boca e testemunhe de Jesus. E lá Deus tem um plano com você, que você vai alcançar outras vidas. Mas eu estou esperando o dia que eu vou sentir de falar. Sabe, irmãos, provavelmente esse dia não chega nunca. Porque eu sou tímido, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu isso, ou porque eu aquilo. E o dia de sentir não chegou. E eu perdi de fazer a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, ele está passando por esse momento. E aí ele já tinha experiência de lançar a rede e de colher. Irmãos, no Evangelho de João 21, capítulo 21, do verso 15 ao 17. Jesus fala para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí a resposta de Pedro responde e o Senhor Jesus diz a ele: me ama? Então, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Então, apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro tinha opção de voltar a ser pescador. Uma vez chamado por Deus, uma vez que Deus separou esse homem para uma tarefa específica, ele tinha essa possibilidade? Humanamente tinha, diante de Deus não. O capítulo 21, depois que Pedro vai pescar, o Senhor Jesus chama ele, aparece novamente a eles, e aí o Senhor diz isso para ele: Pedo, apascenta as minhas ovelhas. Não deixe as tuas emoções roubarem o meu propósito com a tua vida. Não deixe os teus sentimentos roubarem o que eu tenho para você. Não deixa isso. Irmão, se Deus já te deu uma direção específica, faça. Pedro está experimentando, e aí o apóstolo Pedro me parece compreender realmente para o que ele tinha sido criado. E aí Pedro então entende que ele precisa trabalhar com as pessoas e não com os peixes. E aí o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E a primeira pregação feita depois de Pentecostes é feita por Simão Pedro. Em uma pregação, 3 mil pessoas se convertem. Pedro poderia pegar 153 peixes ou pregar para 3 mil pessoas se converterem. Ele entende que ele é chamado a isso. E aí Pedro, me parece que vai amadurecendo. E agora as emoções dele não coordenam mais a sua vida. Irmão, pensa para um pescador, um homem simples, falar diante de uma multidão. Eu tenho pessoas na minha família que vêm do interior, que são muito caladas, muito tímidas, que se tem que falar para 10 pessoas, não consegue falar. Não dá, não é daquela personalidade, isso tem muito a ver com a minha personalidade. Eu já gosto de falar umas 3 horas. Os irmãos estão tudo dormindo e eu estou aqui falando, achando que estou mandando bem, tá? Não, está horrível. Não, tá, na personalidade eu não consigo me expor. Pedro era um homem simples, pescador. Eu creio que Pedro teve medo quando ele teve que se levantar e falar diante de uma multidão. Só que agora o medo dele não é mais o que governa a vida dele. Agora, mesmo com medo diante das pessoas, ele entendeu. O Senhor Jesus me chamou para apacentar as suas ovelhas. Então, ainda que eu esteja apavorado, eu vou fazer o que o Senhor Jesus me pediu para fazer. Ainda que eu estou tremendo, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. O meu medo já não me governa mais. Irmãos, se você ler a carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, ele está aconselhando um povo que está sendo perseguido, as igrejas que estão sendo perseguidas, aos novos crentes. Esses crentes não poderiam dizer, mas tu não é o Pedro que negou a Jesus quando foi pressionado? Tu não é o Pedro que na hora amarelou e disse, eu não conheço? Eu era esse Pedro, mas agora as minhas emoções não me governam. Agora eu quero te ajudar, não deixe as tuas emoções te governar. Agora eu quero trazer conselho para essa igreja. O apóstolo Pedro amadurece. Você sabe como Pedro morre? Isso não está na Bíblia, isso é história. Um homem chamado Nero manda matar Pedro porque Pedro era um cristão. E aí então eles vão crucificar a Pedro. E Pedro não nega Jesus. Pelo contrário, eles vão lá para pregar o Pedro na cruz e Pedro diz, não, me preguem de cabeça para baixo, porque eu não quero em momento algum ser confundido com o Cristo, com o meu Senhor que foi crucificado. Então, me ponham de forma diferente. Mas o Pedro negaria Jesus em outro momento. Bom, se vai me matar por causa do Evangelho, então eu nego o Evangelho. Não, agora não são mais as emoções que controlam a minha vida. É a palavra de Deus. Se eu vou morrer por amor ao Senhor, quer me matar? Me mata. Mas não me mata igual mataram Jesus, me mata diferente. Porque a glória de Jesus, eu não tenho nada com ela. Eu não quero nem ser confundido com Cristo. Irmãos, Pedro amadurece na sua vida. E os seus sentimentos estão sujeitos à palavra de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, se sujeite à palavra de Deus. Se sujeite ao plano de Deus. Irmãos, o que eu sinto não é mais importante do que a Bíblia diz. O que eu sinto não é mais importante do que o Espírito Santo está me dizendo. Eu sei de pessoas que têm recebido direção específica de Deus. E eu só posso te dizer uma coisa nessa noite. Obedeça o que Deus tem te falado. Obedeça, não lute. Mas eu tenho medo. Irmãos, eu tenho muitos medos, muitos. Há poucos dias atrás eu tive talvez a maior crise da minha vida. Acho que tive a maior. E eu fiquei desesperado e as minhas emoções tomaram conta do meu coração. E eu estava quase, fiz uma besteira e botei tudo a perder. E o pastor Paulo, ele sempre me diz, Vini, não deixa as tuas emoções atrapalharem teu ministério. Porque tu é muito emotivo. Tanto para um lado como para o outro. Segura as tuas emoções. Pensa um pouco, reflete. Deixa a palavra de Deus te trazer direção. E apenas obedeça. Eu não preciso inventar roda, irmão. Eu só preciso obedecer. Se Deus tem colocado algo no teu coração e você entende que é Deus, isso está de acordo com a palavra dele, você não precisa sentir coisa nenhuma. Sabe como que a gente ora? Deus, eu estou sentindo um chamado missionário, mas eu preciso que o Senhor confirme isso. E aí Deus confirma. E aí você ora, ai Deus, eu ainda não estou em paz. Eu preciso de mais uma confirmação. E Deus confirma. E aí você ora de novo, ah Deus, mas são só duas confirmações, eu preciso de uma terceira. Irmão, eu quero te dizer, vamos fazer o contrário. Eu tenho sentido uma direção específica de Deus para fazer a obra dele. Deus, se não é da tua vontade, me impede de ir, porque eu vou ir. Se o Senhor não quer que eu faça isso, fecha as portas, porque eu vou ir. Eu vou falar do teu amor. E se o Senhor não quer isso, então me impede de fazer. Gera uma situação que eu não consiga ir. Mas a gente ora o contrário, irmão. E aí Deus confirma e a gente fica pedindo um monte de confirmação. Porque eu tenho que sentir. As minhas emoções precisam estar sujeitas à palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Irmão, talvez você está esperando uma confirmação de algo. E eu vou te dar hoje de noite. Se o que você está pedindo para Deus confirmar é de acordo com a Bíblia, Deus está confirmando, obedeça. Ouviu? Se você tem orado por algo, e esse algo que você tem orado é de acordo com a Bíblia, eu estou te dizendo em nome de Jesus, obedeça. Que isso, Vini? Tu nem sabe das situações? Está de acordo com a vontade de Deus? É de acordo com a Bíblia? É, obedeça. Por que isso? Porque eu não preciso ficar esperando, fantasiando, me escondendo, espiritualizando algumas coisas, por covardia minha. Não é que eu não tenho a direção, eu já tenho. É que eu não estou tendo é coragem. É que o medo está maior do que a obediência. E por isso eu ainda não fui. Eu já creio que o Senhor vai fazer todas as coisas. Mas o medo está grande. Então eu estou pedindo confirmação. Estou te dando ela, irmão, em nome de Jesus. Sinto isso de Deus, estou num clima meio descontraído te dizendo isso, mas te digo isso em nome do Senhor. Faça o que a palavra de Deus disse para você fazer. Vini, mas eu não sei se isso é de Deus. É bíblico, obedeça. Muitas vezes você não vai ter prazer em obedecer a palavra. Pedro não teve prazer em morrer pregado na cruz, de ponta cabeça. Mas ele obedeceu até a morte. Pessoas não tiveram prazer em sair de suas casas para pregar o evangelho, mas obedeceram. Talvez você não tenha prazer em vir aqui na igreja, você preferia ficar em casa, mas você obedece. Quem gosta de virar as noites orando, aleluia, coisa linda, eu tenho muito prazer nas vigílias. Irmão, depois que está lá tem, mas até chegar lá dá muita vontade de não ir. Estou falando uma bobagem? Nós fizemos uma no inverno, irmão. Lá naquele lugar, lá em Santa Rita. Eu acho que até o Espírito Santo passou frio aquele dia, irmãos. O negócio foi terrível de frio. Eu não tenho prazer em sair da minha casa, das minhas cobertas e ir para lá orar. E depois que eu estou lá, eu recebo algo de Deus. Eu não faço todas as coisas por prazer. Mas tem que fazer por obediência. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção e eu queria que você fizesse dela a sua oração. Se você conhece, pode cantar junto. Se você não conhece, apenas escute o que diz a letra dessa música. Nós somos uma geração, irmãos, que busca muito o prazer próprio. E por isso nós já não conseguimos fazer muitas coisas que o Evangelho espera de nós. Porque isso não vai me dar prazer, satisfação pessoal. Isso não vai me promover. ficar trancado no meu quarto, orando de madrugada pelos pastores. Os pastores nem sabem meu nome, não me dão atenção, para que eu vou orar por eles? Porque o Espírito Santo tem te chamado para fazer isso, faz. É por obediência, não é por prazer.